alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, menino. Olá, menina. Olá, gente querida, gente amiga, gente do meu coração. Aquele abraço. Toque, toque. Pois é, chegando aí a partir de agora, Maurício Fares com vocês, e vamos com o nosso encontro, com aquela alegria de sempre, com otimismo, cabeça alta, cabeça levantada, é olhando sempre em frente. Afinal de contas, quem fica olhando para baixo é porco, né? É, dizem que o porco é que só olha para baixo, mas nós não somos porcos, então a gente olha em frente. Olhe para frente, siga o teu caminho, vá... Faça da sua vida sempre um motivo de alegria e viva sempre com alegria, porque é assim que as coisas fazem sentido. Se você está de bem, em paz consigo mesmo, é claro que as coisas boas sempre vão estar do seu lado. No momento que você fica triste, jururu, cabeça baixa, tudo se torna ruim também, não é? Então vamos lá, tristeza não resolve nada, tristeza não paga dívida, então levanta a cabeça e vamos em frente. E olha, gente, hoje eu tenho aqui no programa, deixa eu ver quem é que eu vou rodar aqui hoje. Hoje eu tenho Jean Giovanni, tenho Márcia Ferreira, Guido Renzi, tenho João Paulo e Daniel, Morris Albert, Márcio Greik, Léo Magalhães. O trem hoje tá bom, viu? Hoje o trem aqui tá que tá. Então vamos começar. Vamos começar trazendo logo a primeira aí. É o Jean e Giovanni. Eu busco uma estrela que um dia me abandonou. Roda lá que eu não sei a letra não. Vamos nessa. Alô, apaixonados aí! No que está pensando? Pergunta meu coração. Eu estava sonhando. E seu pranto me despertou. Estou na tristeza e o silêncio me abraçou. Esse sonho não faz parar todo o pranto que já rolou. Não consigo me perdoar e me culpo por ela. Eu te amo tanto, por que sofrer? Eu busco uma estrela que um dia deixei fugir. Ela levou pro céu e a razão do meu existir. Eu busco uma estrela que uma noite me abandonou. Uma estrela tão bela e a mulher que me conquistou. E o silêncio me abraçou. Esse sonho não faz parar todo pranto que já rolou. Não consigo me perdoar e me culpo por essa dor. que sofrer. Eu busco mais que um dia deixei fugir. Ela levou pro céu e a razão do meu existir. Eu busco mais que uma noite me abandonou. Estrela tão bela, e a mulher que me conquistou. Eu busco uma estrela. Uai, só vamos falar da carta de destaque, né? Hoje quem é que eu vou atender? Paraná, paraná. Quem é, quem é, quem é, quem é? Ah, sim! É a carta do homem sofredor e mal amado do Gama. Gama é aqui, é Distrito Federal, é isso mesmo. Então, alô, meu amigo, homem sofredor e mal amado do Gama, Distrito Federal. O que será que ele está aqui dizendo? Bom, é mais ou menos o pseudônimo dele aí, o Nick já diz aí, né? É um homem que está sofrendo e é mal amado. Deve ser por causa do amor. Mas nós vamos saber direitinho daqui um pouco, né? Vamos rodar a música, vamos trazer agora aí a Márcia Ferreira pro fã clube. Alô, Clodoaldo Dantas, alô todos vocês aí que são fãs da Márcia Ferreira. Folhas Mortas é o nome da música. Roda, roda, roda lá, menino. Nessa estrada vou seguindo, carregando a minha dor. Vejo folhas mortas caídas no acostamento. Lembro de você que eu perdi, não sei por que razão. Vou morrendo de saudade. Sei pra onde vou, pra qualquer lugar perdido, bem no fundo desse mundo imundo, procurando alguém, um grande amor. Pode ser que eu encontre amor que me dê paz, muito além do que eu vejo. Deve existir alguém capaz, mas por enquanto vou seguindo, carregando a minha cruz. As mortas caídas no acostamento, lembrando de você que eu perdi. Lembro de você, não sei por que razão. Por que razão? programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Aff, Maria, fico aqui lembrando, gente, daquelas imagens aí da greve dos garis no Rio de Janeiro. Como é que o povo é porco, hein? Com poucos dias, vocês viram só? Com pouquíssimos dias ali que não se... Não, ou o povo é porco demais da conta, ou então é porque o volume de lixo é que é grande demais. Já imaginou? Que absurdo, como é que a cidade ai, no período carnaval, sábado começou a greve, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E aí, no domingo ainda não tinham conseguido catar tudo, e aí juntou mais a segunda, a terça, a quarta e a quinta da outra semana para poder consertar, para poder catar todo o lixo que tinha na rua. Eita ferro! Então, como é que faz para tratar esse tanto de lixo aí? Como é que faz para reciclar tudo isso aí? É coisa demais da conta. Você veja que um dia de lixo numa cidade grande é um negócio de deixar qualquer um louco, viu? Uhum. É fantástico, é incrível mesmo como é que se produz tanto lixo dessa natureza. Vamos trazer uma dobradinha agora, vamos. Agora eu vou rodar o Guido Renzi, Tanto Cara, e depois Peão do Vale. Eu fiz o lançamento dessa música aí, viu? Vocês gostaram? Mas eu vou trazer de novo aí pra vocês, né? Guido Renzi primeiro, Tanto Cara, e depois Peão do Vale, Valentim. Olha a cinquentona, aí você mulher que já tá aí na casa dos 50 anos. Essa aqui é pra você, viu? E veja que ninguém esqueceu de você não. Roda lá, meninão, roda! Ringrazio il cielo che mi ha dato te. Questa mia vita ora è vita assai. Cercavo il sole, ora è qui con me. E nei tuoi occhi la comprensione, il bene che mi vuoi, la tenerezza che io trovo in te, mi fa gridare. Comprensione, il bene che mi vuoi, la tenerezza che io trovo in te, mi fa gridare al mondo che sei. minha cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela tem 50, não aparenta. Quando sai na rua, ela arrebenta. Sempre bem vestida, é um luxo só. Tô enfeitiçado por essa vovó. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela é simpática com todo mundo, sabe conversar qualquer assunto, é politizada e sabe o que diz. Ela é otimista, tá sempre feliz. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Quando essa mulher chega, acaba a tristeza. A galera fala que ela é firmeza. Se a coisa tá fria, com ela esquenta. Ela é alto astral, é pedra 90. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Pois é, minha gente, seguindo com o programa Maurício Fares, hoje a carta destaque é do homem sofredor e mal amado daqui do Gama, Distrito Federal, é a cidade satélite de Brasília. Fica aqui, por exemplo, eu moro numa cidade satélite, na verdade não é bem numa cidade satélite, eu moro entre duas cidades satélites, porque eu moro no setor de chácaras. Então, poderia dizer, pertence a Taguatinga, que estou bem próximo a Taguatinga, mas não é... Na verdade, aqui é um distrito, é uma área da cidade de Braslândia, que também é uma cidade satélite do Distrito Federal. Então, daqui de onde eu moro até o Gama, na verdade, são 40 e poucos quilômetros. E aqui em Brasília as distâncias são assim, tudo é nessa base. É 40 e tantos, é 50 quilômetros. Por exemplo, quem mora em Planaltina do Distrito Federal... Planaltina antigamente era Goiás, hoje é Distrito Federal, né? Então quem mora, porque tem também Planaltina de Goiás. Quem mora em Planaltina do Distrito Federal, saindo, partindo daqui de onde eu moro, rapaz, são 60, quase 70 quilômetros. Então você vê que a cidade ao redor de Brasília, tudo é longe, não tem nada perto aqui não. Aqui sem carro a gente tá mais perdido que cachorro quando cai da mudança. Aqui sem carro ninguém consegue sobreviver em Brasília. E é por isso que a gente vê aqui uma cidade que, com 3 milhões de habitantes, como nós estamos agora, já tem sérios problemas de engarrafamentos aqui no trânsito. Por quê? Porque todo mundo depende de carro. E o transporte público é uma porcaria, é um transporte ineficiente. Aí então o que, que acontece? Todo mundo tem que ter o seu carro próprio e acaba se tornando um transporte egoísta, porque não dá nem sempre para você dar carona para alguém, para você compartilhar o seu carro com alguém ou compartilhar do carro de alguém. É uma pena, né? Mas então eu falei isso aí apenas só para situar como é que é a distância que separa a gente aqui de algumas cidades próximas a Brasília, como é o caso do Gama, né? Então a carta de destaque de hoje veio lá do Gama, do homem sofredor e mal amado. Um grande abraço, amigão. E olha, gente, ih, rapaz, vamos trazer uma dobradinha agora. Já rodei a dobradinha. Agora é Maurício Fares que vai cantar Deslizes, roda lá, menino. Não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim, e como prêmio eu recebo teu abraço, subornando o meu desejo tão antigo, e fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando, só assim somos amigos. Quantas vezes e na raiva de querer, em concordar com tudo que você me faz, já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais, nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado, só o amor que por encanto aconteceu. Nosso jeito de viver, em outros braços tu resolves tuas crises, em outras bocas não consigo te esquecer. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. Uma frasezinha boa essa aqui da internet, olha. Necessariamente, um homem inteligente não faz questão de elogios, não. Claro que não. Um homem inteligente, ele gosta mais de reconhecimento. É. Mas também não deixa de ser uma forma de elogiar, não é mesmo? Essa aqui ficou assim meio caretinha, essa frase aqui, exatamente por isso, né? Que é claro que se a gente vai reconhecer, aí eu chegar aqui e dizer, ó, oh, você é um cara inteligente, eu tô reconhecendo, mas não deixa de ser um elogio, não é mesmo? Então a pessoa, de uma forma ou de outra, tá sendo elogiada. É,

Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Vocês devem estar se perguntando aí, credo, mas o Maurício está numa pressa danada. Não é, gente, é que se demorar muito aí a gente não tem tempo de responder direito à carta destaque. É por isso que eu tenho que às vezes acelerar um pouquinho para que a gente possa falar com calma sobre a carta e dar os conselhos certinho como tem que ser, não é? Então por isso mesmo que às vezes eu acelero um pouco aqui. E aí a gente deixa sobrar o tempo para poder trazer a carta a destaque. E por falar nisso, ainda falta uma música, tá vendo? Aí, ainda tem que rodar o Márcio Greik. Então vamos lá, roda o Márcio Greik. O mais importante é o verdadeiro amor. Roda, menino! Quanto sinto em dizer-te e me podes desprezar. Logo, logo sei que devo deixar-te. Já não posso mais sonhar. Você fica tão calada, não sei mais o que fazer. E te sentes por minha culpa desprezada. Sei que não terei perdão. Eu quero esquecer. Para que pedir carinho que não vale mais? Porque o meu destino está tão marcado. A minha vida, outra vida, um amor de verdade. Te asseguro que esta noite voltarei para quem amo. Sei também que não é hora e nem é fácil, mas perdão te pedirei. Você deve. Isso eu quero esquecer. Ah, minha vida, outra vida, um amor de verdade. Te asseguro que esta noite voltarei para quem amo. Sei também que não é hora e nem é fácil, mas perdão te pedirei. Sabemos que no instante nosso amor se acabou. E compreendes que o mais importante é o verdadeiro. Pronto, chegou o momento da carta de destaque, era isso que você estava aguardando, não era? Então, vamos nessa. Aí, o menino já está preparado para soltar a vinheta, então solta a vinhetinha aí e vamos para a nossa carta de destaque de hoje. E agora, a carta de destaque do ouvinte. A carta, conforme eu venho dizendo para vocês, é do homem sofredor e mal amado do Gama, Distrito Federal. Olha o que, ele diz aqui na carta. Olá, olha meu amigo. Não é não, olha não. Olha meu amigo Maurício Fari, tudo bem? Tá tudo bem sim. E tô olhando, menino, diga lá. Olha, Maurício. E de novo, tô olhando. Bem, Maurício, eu tenho 33 anos, moro aqui no Gama e sou amigo de um grande amigo seu, que é o Josué. Você se lembra dele? Olha, claro que eu me lembro, nós somos amigos há mais de 40 anos, eu e Josué. Josué é realmente um amigo de verdade, que mesmo após tantos anos de amizade, ainda é fiel como no primeiro dia. Mas vamos à sua carta. Olha, Maurício, de novo, outra vez, eu tô espiando, menino. Não, chega de brincadeira, vamos falar sério. Maurício, eu sempre fui um homem sem sorte no amor. Já tive várias namoradas, me ajuntei com algumas, mas nunca fui amado de verdade por nenhuma dessas mulheres. O pior é que eu me apaixono com facilidade. É, com pouca coisa eu já fico apaixonado pela mulher. É, meu amigo, isso é um problema, amar e não ser amado, viu? Pois é, meu último relacionamento foi o que mais me machucou, pois eu fiz tudo que um homem pode fazer por uma mulher. E ela simplesmente chegou para minha cara e disse que não gostava de mim. Que ela estava apenas interessada no conforto que eu podia dar a ela. Que mulher nenhuma me amaria de verdade, porque eu era um bobo. Maurício, isso me chateou demais. Eu sempre procurei fazer os gostos dessa mulher. Dei carinho, conforto, roupas, joias. E recebi em troca sem gratidão. Será que todas as mulheres são assim? Olha, eu estou achando que sim, porque como eu te disse, Maurício, eu tive várias e todas elas não souberam me agradecer pelas coisas, né, que eu fiz por elas. Depois dessa última mulher que me falou todas essas coisas também, eu decidi que não vou mais arrumar nenhuma, não. Vou ficar só de bobeira e a que vier eu traço. Chega de ficar dando boa vida para quem não merece. Não acha que é isso que eu devo fazer, Maurício? Um grande abraço a você desse seu amigo, o homem sofredor e mal amado do Gama, Distrito Federal. Você está querendo me comprometer, né? Você está querendo me comprometer que eu diga que é isso mesmo. Mas, meu amigo, você sabia que a sua história tem muito a ver com a do meu amigo Josué? Você falou do Josué, você já procurou. Eu estou até achando que ele te contou a vida dele. E você está me dizendo que a coisa foi com você. É, porque a vida do Josué foi desse jeitinho. Mas deixamos, vamos deixar de lado essa divagação minha e essa dúvida para lá. Sabe o que eu acho, meu rapaz? Que você, na verdade, gosta é de comprar as mulheres com quem você se relaciona. Você diz que dá tudo que elas querem, né? Joias, conforto, etc, etc, etc. Só recebe falsidade. Na verdade, você estava esperando o quê? Só isso não é o mais importante para conquistar o coração de uma mulher, não, meu amigo. E outras coisas que parece que você desconhece totalmente, como sentimento de amizade, compreensão, carinho, etc, etc. Mulher gosta de ser tratada com carinho. Aliás, não é só a mulher não, todo mundo. Até os animais gostam de carinho. Não é pelo fato de você estar dando as coisas para elas que elas vão ter que te amar, não. Amor é um jogo de conquista e não um jogo de interesse. Essa última aí, né, que você namorou, foi a mais direta e te disse na cara o que ela pensava e que certamente era o que as outras também pensavam a teu respeito. Você achava que por dar o que elas queriam, estariam também te dando amor? Ela te chamou de bobo, mas eu te chamo de bobão, de mané, de otário, babaca e outros adjetivos mais. Camarada, com o dinheiro você pode até comprar uma companhia, mas jamais vai comprar o amor de alguém. Aprenda isso de uma vez por todas, meu amigo, senão você nunca será feliz na vida. É até bom mesmo que você não se junte a mais nenhuma, até que você tenha consciência disso que eu acabei de te falar. Quem ama de verdade não liga para esses detalhes de ter ou não dinheiro, de ter bens. Claro que tudo isso pode favorecer um relacionamento, claro. Mas o que segura mesmo qualquer relacionamento é o amor. Sem amor, não adianta ter tudo de bens, porque isso aí não vai... Ó, dinheiro não compra a felicidade. Dinheiro não compra ninguém, não. Eu, pelo menos, nunca me deixaria comprar por dinheiro. E acho que a maioria das pessoas que estão me ouvindo concorda com isso que eu estou dizendo. Você com dinheiro compra companhia, sim. Mas amor não, entendeu? Aprenda de uma vez por todas, mané. É, eu tenho que te chamar de mané mesmo. Olha, a música que eu deveria rodar para você seria outra. Mas eu vou rodar essa aqui para satisfazer o ego, né, um pouco. Porque eu acho que eu peguei pesado demais com você, né? Ai, como eu tô bandido. Primeiro eu dou essa mordida, xingo o cara de mané e de tudo mais. E depois vou lá e dou uma soprada pra parar a dor. Ah, Mauro, você não presta mesmo não, viu? É mesmo, aí eu tenho que dizer, ah, como eu tô bandida. Ó, então tá aí. Eu já te dei porrada demais, então agora pra satisfazer um pouquinho o teu ego. Léo Magalhães vai cantar Corpo e Alma. Roda lá, menino, roda a música. Precisaste de mim, te dei apoio e guarita. Entreguei-me de corpo e alma, e juraste ser minha querida. Fumamos do mesmo cigarro, bebemos do mesmo copo, comemos do mesmo prato. Mesma cama, te fiz pouco moça e bonita, e ainda comentas que não me ama. Seu amigo, na alegria e nas horas de dor, no amor eu fui seu amante, na doença fui seu doutor, no mar eu fui o seu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso, nos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do seu amor. Eu que Maurício, mas tu é bobo demais da conta, viu? Eu tô rindo sozinho de mim até agora, gente. Tanto que eu sou bobo, viu? Vamos embora. Olha, a gente se encontra no próximo programa, na próxima semana, se Deus quiser, né? Segunda-feira já estaremos aqui com a Semana Santa. Nós já estaremos aqui com a Semana Santa. E aí, você que está me acompanhando também, né? Fique atento, fique ligado, que nós vamos ter muita coisa boa. E tem um feriado prolongado na semana que vem. Começa no dia 18 e vai terminar no dia 22. Então, um abração para todos. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.